em todo tempo, sejam teus vestidos alvos como a neve, assim diz o Senhor Jeová, que nunca falte sobre tua cabeça olhos de alegria para te renovar. Varão de guerra acabou de chegar. O varão de guerra está neste lugar, com veste na mão para te trocar e azeite da glória para renovar. A sua bênção acabou de chegar, ataviado daqui sairá, azeite puro para renovar, com veste de guerra ele é Jeová. A sua bênção acabou de chegar, ataviado daqui sairá, azeite puro para renovar, com veste de guerra ele é Jeová. Agora o anjo lá da glória, se você orou e Deus te prometeu, abre a tua boca agora e glorifica a Deus. Mas essa é a noite da tua vitória, reverdecendo agora o anjo lá da glória, se você orou e Deus te prometeu, abre a tua boca agora e glorifica a Deus. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha. De batalha, ele venceu a serpente perigosa e as nações virão seu grande poder. Toda glória a Jesus o Nazareno, toda glória ao lírio dos vales, rei dos reis, estrela da manhã. Meu Jesus, ele é rei dos reis, estrela da manhã. Jesus, ele é rei dos reis, estrela da manhã. Meu Jesus, ele é rei dos reis, estrela da manhã. Meu Jesus, ele é rei dos reis, estrela da manhã. Meu Jesus, ele é rei.